Oi, pessoal, estamos em 8 meses da guerra com Gaza e esse final de semana teve uma maravilhosa operação de resgate que deixou muita gente feliz, deixou muita gente triste também, por outro lado, mas Israel conseguiu resgatar 4 reféns vivos, sendo uma menina de 26 anos e mais 3 homens. Que o mais velho deles é 40 anos e o mais novo uns 20 e poucos anos. Isso é importante, já vou explicar por quê, as idades. Mas vamos começar entendendo um pouquinho sobre a operação na parte técnica. Só algumas coisas, só quero dizer que nada que eu vou falar hoje vem de informação privilegiada, é tudo catado de vários canais de notícias, obviamente em hebraico, porque até chega em inglês ou português, já passou por vários filtros. Mas vamos começar com a parte técnica, depois vou falar, levantar alguns pontos sobre as ramificações dessa operação, algumas observações que eu não escutei até agora em português, então eu acho que vale a pena trazer para o público saber. E depois vamos falar de outra coisa muito importante que ocorreu hoje, no domingo, que é a retirada do partido de Gantz do governo emergencial que teve em Israel. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso e para onde eu acredito que as coisas estão indo. E vale a pena também mencionar uma coisa que eu não vou falar hoje, que é a situação do norte. O norte de Israel está esquentando muito, está parecendo praticamente inevitável que vai ter alguma operação militar no norte. Sobre isso eu vou falar em outro podcast. Por hoje eu vou deixar isso do lado. Então vamos começar com a parte técnica da operação. Dá para ver, qualquer um provavelmente teve acesso da informação geral, que foram resgatados 4 reféns, uma menina que estava em um apartamento e outros 3 reféns que estavam sendo mantidos reféns em outro apartamento. Então são 2 locais, que um tinha mais ou menos 200 metros de distância do outro, os 2 apartamentos civis, que também é significante, porque demonstra mais uma vez uma coisa importante, que a população civil de Gaza não está se mostrando muito inocente. Eu expliquei hoje para um amigo bastante sobre a situação no Líbano e uma diferença entre Líbano e Gaza, que Líbano realmente tem vários partidos políticos, tem uma população cristã, tem uma população sunita, tem uma população xiita, e dizer que Hezbollah é Líbano seria errado. Existe muito libanês que luta literalmente contra Hezbollah, que tem poder contra Hezbollah, e realmente Hezbollah não domina completamente Líbano. Hezbollah é um problema que existe dentro do Líbano, mas muita gente no Líbano considera o Hezbollah um problema que tem que ser combatido, e eles têm meios de combate, ok? Tanto políticos como econômicos, várias coisas assim. Na mídia é permitido falar mal do Hezbollah, agora Hamas não é a mesma coisa. Hamas conseguiu dominar através de mentalidade, através de educação, através de religião, através de cultura, ou podemos dizer falta de cultura. Hamas enraizou o ódio aos judeus, o ódio ao Israel, na população de Gaza, e realmente a gente vê em várias etapas nessa guerra que a população de Gaza está diretamente envolvida, entre outros é o fato que eles que vão mantendo os reféns, em alguns casos, para o Hamas. Então quem fica lá de olho no refém, quem precisa manter ele preso, vivo, cuidar do refém é um civil e não é um soldado do Hamas, que o Hamas obviamente está faltando soldados e os soldados estão ou cuidando de outras coisas, mas de modo geral o Hamas pode contar com a população para cuidar desses aspectos aí, que são na verdade aspectos militares, criminosos, terroristas, mantém uma pessoa como refém. Cada um define do jeito que define, mas demonstra que a população está envolvida e não como a lei internacional define a população de que chama eles de não envolvidos, ok? A definição de não envolvidos não serve muito para a população de Gaza, ok? Voltando para o aspecto técnico da operação, Israel, eu tinha visto na sexta-feira a operação começou mais ou menos 11 horas da manhã, horário de Israel, no sábado. E sexta-feira inteira, no campo de refugiados, que chama Nusirat, no centro da região de Gaza, tem três campos grandes de refugiados. E esse campo, justamente, estava muito... Israel estava agindo lá, tinha aviões bombardeando, tinha vários tipos de operação. Enfim, esse campo estava com bastante coisas acontecendo, tinha muitas explosões, tinha muito barulho, e eu não suspeitei que ia libertar reféns, obviamente, mas suspeitei que alguma coisa significante estava acontecendo. Isso, hoje, olhando em retrospectiva, a gente vê que era um preparo para essa operação. A operação estava baseada em informação que pegaram de gente que foi levado em cativeiro, gente do Hamas, que são investigados pelo Shin Bet. Na investigação, eles tentam sempre tirar quanto mais informação, e um dos pontos, obviamente, é localização de reféns, e parece que Israel já sabia desses reféns, da localização, e estava esperando o momento oportuno, e aí começa preparando uma operação militar. Não vou entrar em muitos detalhes, inclusive não sei muitos detalhes, mas de modo geral, quando faz esse tipo de coisa, é construído prédio parecido com o prédio que você estima que vai ter que atacar. Tem várias hipóteses que são que entram no plano de treinamento. Você não sabe exatamente quantas pessoas vão ter, você não sabe se o refém vai estar em um quarto ou outro quarto. Então, obviamente, é uma operação super, super, super complexa, que envolve muito sacrifício para o lado de Israel, em questão de... no final aqui tem soldados ou policiais ou profissionais da área das forças de segurança de Israel que vão para a operação sabendo que eles podem se machucar, que eles podem morrer, e que isso é muito importante, que Israel liberta os reféns. Israel, diferente de Estados Unidos, por exemplo, não larga reféns para lá. Eu digo isso porque alguns dos reféns de Israel agora na faixa de Gaza são cidadãos americanos. Estados Unidos, obviamente, demonstrou ao longo da guerra inteira que não está nem aí, não pretende fazer nada, não vai botar soldado em perigo para fazer nada. Infelizmente, pior do que isso, acabou colocando eles mais em perigo em várias ações que Estados Unidos tomou. Mas Israel não é assim. Israel tem uma obrigação de libertar reféns. Não é nesse ponto agora que eu vou lidar com a argumentação pateta que surgiu faz muito tempo e que alguns esquerdistas israelenses e algumas pessoas corajosas, eu vou dizer, na mídia israelense falou que o Netanyahu tem interesse em não libertar os reféns. Isso é terrível. Isso, na verdade, não merece resposta, que quem fala uma coisa dessa aí sabe que está mentindo e está falando isso de maldade. Mas como eu estou conversando com o público no Brasil, Então tem que responder isso, mas não é agora que eu vou fazer isso. Continuando. Eventualmente, Israel preparou uma operação e a operação foi o que chama barulhenta. Existem operações silenciosas. Silenciosa quer dizer que você entra de noite ou entra de um jeito oculto, escondido, e você não é descoberto até o momento que você está em uma situação de segurança. Essa operação foi tudo menos isso. A Força Aérea tinha 10 caças em um certo ponto nessa operação. Quem quiser saber exatamente os detalhes pode procurar pela internet, tem vários contos, mais verdadeiros ou menos verdadeiros, mas é coisa de cinema realmente. Mas sobre o caráter da operação, foi o que chama em hebraico, na linguagem militar, fala que isso é uma operação barulhenta, que quer dizer que no pleno luz do dia, é uma operação que é sobre, obviamente, você não dá sinais da sua presença na área até um certo momento, mas a área inteira estava sendo colocada sob ataque para desviar a atenção. No momento que as forças já chegaram na região e deu o comando de ação, a operação foi violenta e barulhenta desde o início até o fim da operação, que é o resgate pelos helicópteros. Tinha um ponto que vale a pena realmente mencionar. Na verdade, tem dois pontos importantes, ok? Um ponto que essa operação requer uma capacidade de agir em dois pontos simultaneamente. Se você, em um ponto, é descoberto e o inimigo, que no caso é Hamas, ou civis que estão na área, entendem que tem uma operação de libertação de reféns, você corre perigo que no outro local é tomada alguma ação ou contra os reféns ou contra os soldados que estão resgatando. Realmente essa operação precisava dessa precisão de dar simultaneamente uma ordem para agir nos dois pontos simultaneamente. Isso foi impressionante. O que não foi impressionante é um ponto que, como alguém que tem certa experiência com ações militares desse caráter, nunca fiz libertação de reféns, porque no meu tempo no exército não tinha esse tipo de coisa, mas é um ponto que vai ser levado muito a sério. Só para explicar, um dos oficiais prominentes, justamente na ação principal, que é a libertação de reféns, porque em volta disso tinha várias outras ações acontecendo para desviar a atenção ou para abrir caminho ou para várias coisas assim. Mas um dos oficiais, chama Arnon Zemora, que inclusive por causa ele a operação chama agora Operação Arnon. Ele morreu na operação. Ele provavelmente era o primeiro pessoa de entrar em alguma área. Ele levou um tiro. Parece que foi isso, pelo que eu entendi. Mas então isso foi uma falha que aconteceu. A falha mortal mesmo que aconteceu é que Israel perdeu ele não era do exército, ele era do IAMAM, que é a unidade especial da polícia. E são profissionais de alta habilidade, um pouco mais velhos do que soldados. E, infelizmente, parecido com outra operação famosa de resgate, que é a Operação em Entebbe, que morreu o Yoni Netanyahu, que era um dos líderes da operação. E nessa operação também, infelizmente, Israel teve essa notícia muito triste, junto com as boas notícias. Que perdeu esse oficial da polícia. Outra coisa que aconteceu foram algumas falhas técnicas que tinham a ver com os veículos utilizados para fuga depois da libertação. Sabendo como funcionam essas coisas, depois de uma operação qualquer, todos os participantes são levados a salas de reunião e é conduzido investigações e inquéritos para saber exatamente o que é que aconteceu, para poder tirar lições, para poder saber o que que deu certo, o que que não deu certo. Esse ponto de um oficial morrer, isso é muito triste. Isso vai ser investigado, como que isso aconteceu, mas provavelmente é uma coisa inevitável. Agora, o ponto de alguns veículos não funcionarem corretamente, isso vai ter consequências internas. É até interessante como é que isso é investigado, mas isso não pode acontecer, porque isso é em outro momento, com uma grama menos de sorte, em uma operação dessa aí, isso leva a operação inteira a virar um catástrofe. E isso não pode acontecer, isso é falta de profissionalismo de alguma ala que estava envolvida nessa operação, e isso aí vai ter bastante consequências. Voltando para a operação, eventualmente eles foram levados perto da praia e resgatados com helicópteros. E Israel inteiro entrou em uma felicidade gigante, festejando a libertação de 4 reféns vivos. Alguns pontos sobre isso, ok? Primeiro, essa operação, calculando pelas condições que está sendo divulgados, que a gente sabe que toda hora aparece mais um conto de fada de um acordo assim, acordo ali, e não sei o que, Estados Unidos e os corretores dos acordos, Egito e Catar, vem inventando um monte de acordos, mas realmente Israel, de modo geral, pelo que eu entendo, aceitou libertar 50 terroristas para cada refém que o Hamas ia entregar. Então, foram economizados aqui mais ou menos 200 terroristas que continuam presos em Israel. Então, imagina quantas vidas isso está economizando. Não é só 4 reféns que foram resgatados aqui. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que as vidas salvas pela falta de libertação desses terroristas, ok? Segundo ponto a ser levado em consideração é, como eu falei antes, as idades dos reféns. Aqui tinha uma menina de 26 anos e tinha 3 homens abaixo de 40 anos. Homens abaixo de 40 anos são considerados potenciais soldados pelo Hamas. Então tem que ser levado em consideração que em nenhum acordo possível eles iam sair na primeira etapa. Primeira etapa, de acordo com todos os acordos divulgados, o Hamas ia entregar doentes, corpos, mulheres, meninas, crianças. Não sei o que, mas nenhum acordo esses aí ia sair nesse momento. Então, realmente, isso até amplia um pouco o resultado positivo dessa operação. Terceira coisa, como a gente. Isso é um ponto um pouco cômico, mas eu acho que não tem como não considerar isso. O Hamas, como eu falei, sempre fala que ele quer. Mais 50 ou 1.000 ou não sei quanto, mas vamos no número de 50 prisioneiros, 50 palestinos para cada refém. Diz o Hamas que nessa operação morreram 200 palestinos, então a conta fechou, a conta até que deu certo, mas infelizmente para o Hamas, um ponto um pouco cômico, não funcionou o jeito que eles queriam. Ok, a gente ganhou 4 reféns e o Hamas perdeu 200 pessoas. Realmente, sobre isso aí, eu não ia nem acreditar no número do Hamas, eu só falei pelo valor cômico mesmo. Mas acreditar no quanto o Hamas diz que a gente matou, e se a gente matou civis, ou se a gente matou militares e não sei o quê. Eu vi já que está sendo divulgado que no momento que o exército entrou. Por uma escadinha aí, na janela de um dos apartamentos para libertar, eu nem lembro qual dos apartamentos que era, parece que matou um jornalista, ok? Quem estava mantendo, parece que é a Noa, mas eu não tenho certeza, pode ser que é o contrário, que esse pessoal que eu vou falar agora estava mantendo refém. Os 3 homens, mas tinha um jornalista, fotógrafo, pelo jeito, do Al Jazeera, Então presta atenção, de novo, jornalista do Al Jazeera mantendo o refém em cativeiro, ok? Impressionante esse ponto aí. O pai dele era médico, que maravilha, gente boa demais, ok? E parece que mataram a mulher dele também, não sei o quê. Obviamente, você entra em uma sala, isso é prática normal de libertação de reféns. De modo geral, todo mundo morre, menos o refém que você está procurando. Então, mas Israel está sendo agora tentando os palestinos, o Hamas, não sei quem, a mídia mundial, sei lá quem é, a mídia americana vai se envolver nisso sem dúvida também, eventualmente, alegando que Israel cometeu um massacre para libertar os reféns. Eu vou deixar para o André Light explicar por que esse aí é um argumento pateta. Essas coisas eu prefiro... Eu acho que não é necessário explicar, mas alguém querendo explicação por que Israel tem razão em libertar reféns até se tiver custo, infelizmente, por vida de quem estava mantendo eles em cativeiro, que procura ajuda médica, mental, e procura talvez também, além disso, outras fontes para explicar essas coisas. Outra coisa que vale a pena mencionar é que essa operação, e aqui eu vou chegar em algumas ramificações estratégicas realmente dessa operação. Essa operação demonstrou que o caminho do Netanyahu, o caminho do governo israelense até agora de manter pressão militar como uma opção, uma ferramenta para libertar reféns, sendo que a opção militar, a pressão militar, chega no pescoço do Sinwar e ele sente uma necessidade de fazer acordo, ou chega no fato que você realmente vai infiltrando, vai descobrindo mais e mais túneis, vai descobrindo mais e mais informações e vai fazendo essas operações especiais maravilhosas assim. Isso é o caminho para a libertação de reféns. Agora, pela minha conta, pela conta que está sendo divulgada, provavelmente o Hamas só tem mais uns 70 e tantos reféns vivos, ok? Que a gente não sabe que são mortos, então a gente chama eles de vivos. Vale a pena lembrar, para o Hamas, cada refém vivo vale muito mais do que refém morto. Então, obviamente, eles mesmos tentam manter os reféns vivos por valor de barganha que refém vivo tem, ok? Não vou falar de outros motivos que eles provavelmente querem mulheres e outras pessoas vivos. Não vou entrar nesse lado aí. Mas, de modo geral, eu acredito que realmente Israel vai conseguir ainda libertar outros reféns vivos e podemos ter uma expectativa positiva disso. Última coisa que eu vou falar, que eu estou vendo que acabei esticando esse podcast mais do que eu tinha intenção, é sobre a postura do Benny Gantz saindo do governo. Ele tinha falado umas duas semanas atrás... pressão americana chegou no pescoço dele e, como resultado disso, ele falou que se o governo não tiver um plano melhor de como vencer essa guerra, como se ele não fosse parte do governo, ok? Ele está falando, se o governo... Ele era parte do governo de emergência, ele vai largar o governo de emergência. Ele falou que ele ia fazer isso no dia 8, que também tem uns pontos cômicos aí que dá para fazer. O Benny Gantz... Não vou falar agora tão mal do Benny Gantz, vou poupar isso aí. Vou explicar a situação de Israel. Israel parece um navio que foi atacado, que tem perigo de afundar, e o governo, obviamente, como responsável pelo navio, está tentando salvar o navio. No mesmo tempo que o governo israelense está tentando salvar o navio, e o principal deles é Netanyahu, falando para as pessoas, não pula para o mar. A gente vai salvar o navio. Fica aqui, luta com a gente. Vamos insistir. O fato que Estados Unidos está mandando a gente abandonar o navio. Não, fica aqui que a gente tem força, a gente tem capacidade. A gente vai manter o navio funcionando em pé. E esse navio vai ainda vencer. Nós vamos vencer, esse navio vai se dar bem. No mesmo tempo, tem gente que está furando um furo no fundo do navio e está alegando, olha, nós achamos que tem que abandonar o navio, porque o navio vai afundar. E quando o Netanyahu fala que não vai afundar, eles furam mais ainda e aponta para o buraco e fala, olha, você não está vendo o tamanho do buraco? Esse navio não tem como não afundar. Eu espero que consegui explicar essa situação ridícula que Israel se encontra. A esquerda está tentando literalmente fazer que o país perde essa guerra. Parar a guerra nesse momento é perder a guerra. Estados Unidos quer que Israel pare a guerra. A esquerda está tentando ajudar Estados Unidos a fazer isso. Um dos jeitos que eles estão tentando fazer isso é inventar vários tipos de acordos imaginários que o Hamas nem está aceitando e tudo isso aí, e atrapalhou os 4 meses já que está atrapalhando a guerra. Mesmo assim, o Netanyahu entrou em Rafah, a guerra continua, e agora a gente está vendo com essa operação de ontem que a guerra está dando resultados positivos, ok? Agora, realmente, apesar que o Gantz falou que ele ia largar o governo ontem ele não teve coragem de largar o governo, porque foi um momento de felicidade. Hoje ele deve ter conversado com o governo americano, conversado com mais alguns conselheiros que ele tem, que infelizmente eu conheço alguns deles, e eles falaram para ele, olha, Gantz, você na verdade está parecendo retardado se você ficar ou se você sair. Se você ficar, você vai parecer muito fraco, porque você prometeu que você ia sair. E você vai parecer que, como deu um sucesso pequeno de resgate de reféns, você não teve coragem de sair. E se você sair, você vai parecer que você está saindo num momento ruim, porque Israel, justamente, teu plano está dando certo. Então, de todo jeito, você vai perder, ok? Então, vamos apostar em você sair, que talvez você perde, mas talvez você consiga fazer o Netanyahu perder também. Isso é mais ou menos o raciocínio do Gantz. Eu conheço o raciocínio desse grupo, eu conheço pessoalmente conselheiros dele, que escreve os discursos que ele dá. Eu sei como é que eles pensam. O que interessa para eles é derrubar o Netanyahu e ganhar favor nos olhos dos Estados Unidos, e eventualmente a estratégia inteira deles é correr para os Estados Unidos, dar cobertura para Israel e salvar Israel. Não Israel ganhar na guerra, ok? O lado negativo, realmente, da retirada do Gantz do governo, que eu acho, se é bom ou se é ruim? Vou explicar. O lado negativo, primeiro, do Gantz sair do governo, obviamente, quando o Gantz está no governo, o partido dele não é tão pequeno, ok? É médio. E aí você tem um governo muito mais largo, que é o governo de emergência. E num momento de guerra, Estados Unidos não pode alegar que Israel está indo contra a própria democracia dela. Porque a grande maioria dos partidos, a grande maioria do parlamento está participando no governo, ok? A retirada do Gantz do governo vai abrir porta para poder criticar o governo israelense, que é um governo ainda majoritário, mas menos majoritário. Então vai poder falar, olha, vocês estão fazendo o que o povo nem quer, que é uma mentira, mas vai ser mais fácil fazer essa mentira contra Israel, ok? Quando Israel faz uma ação militar, e todas as guerras que Israel estava envolvido na história, sempre teve um governo de emergência, de união, que a esquerda e a direita se juntam, porque entendem um momento que Israel está lutando pela sobrevivência, que Israel está lutando pela vida, entendem, reconhecem a importância do momento. Então, Para o mundo não poder criticar uma parte de Israel e tentar o mundo mesmo atrapalhar essa força militar de Israel, o governo tenta sempre crescer. É do interesse de todo Israel de ter um governo muito grande que representa uma boa parte da população. Então, por um lado, isso aí vai abrir portas para Israel ser mais criticada. Como se existe mais criticado que Israel tem sido desde o início da guerra, mas ok, vai ser mais criticada. Agora, sem dúvida, a pressão americana vai aumentar, a pressão do mundo vai aumentar, até a mídia em Israel vai provavelmente criticar mais, porque agora eles não vão sentir que eles estão criticando o Gantz, ok? Por outro lado, o lado positivo, na minha opinião, é que o Gantz, todo mundo que conhece a realidade militar de Israel sabe que Gantz é um Zé Ninguém. Ele faz parte de uma geração de generais que não avançou por genialidade, por coragem, por agressão. Avançou por nunca ter brigado com ninguém, nunca ter criado uma treta com ninguém. E por isso que foi para cima no ranking do comando, ok? Eles também, quando eles dirigem uma guerra, quando eles influenciam uma guerra, eles não escolhem esse lado de agressão, de decisão, de chegar e vencer e poder falar eu venci. Eles tentam sempre negociar alguma coisa e vamos deixar o problema para amanhã e vamos pedir cessar fogo e vamos aceitar cessar fogo e vamos tentar negociar. E sempre isso foi realmente, e vamos fazer, vamos não discordar com Estados Unidos, não podemos ter Estados Unidos, não podemos não concordar com eles, precisamos do apoio deles. Quando Netanyahu não. Netanyahu e a direita falam assim, nós temos esses pontos principais que a gente não vai abrir mão. Se a gente precisar discordar com os Estados Unidos, a gente discorda com os Estados Unidos. Vai dar tudo certo. É uma pequena briga. Depois os Estados Unidos não vai mudar, não vai virar as costas para Israel. Está tudo bem, nós vamos sobreviver a isso. E realmente, o público israelense tem muito respeito por políticos que desafiam Estados Unidos, que sabem insistir. Por isso que eu acho que, primeiro, é bom nesse sentido que o Gantz saiu. Porque Gantz só enfraqueceu o governo até agora. Todo o papo, todo o discurso do Gantz é um discurso muito perdedor, muito fraco, muito de negociar. Ele sempre vem com essas coisas aí no meio de uma operação, ele vai e fala que talvez tem que parar a operação. Ele é desse jeito e as pessoas em volta dele são desse jeito. Então é bom limpar a casa disso. É um lado positivo. Segundo, agora realmente Israel vai poder fazer uma cara mais decisiva nessa guerra. Esqueci o que eu ia falar em segundo, mas só para somar, para terminar esse podcast, Israel tem grandes desafios no norte. Eu acredito. Eu lembrei o que eu ia falar sobre as pesquisas em Israel e a opinião pública. Ainda não foi feita nenhuma pesquisa que refleta como que é a situação do Gantz e como que é a situação do Netanyahu e como que é a situação da esquerda, a opinião pública em Israel depois da retirada do Gantz. Mas o que fez Gantz ganhar popularidade era o fato que ele falou: eu vou entrar no esforço, eu vou baixar minha cabeça e entrar no esforço nacional geral. Isso fez Gantz ganhar muito crédito no olho do público israelense. Isso ele vai perder agora. Esses, digamos, traduzindo as pesquisas por votos, esses votos vão voltar para o Netanyahu, ok? Eu acredito que agora o Netanyahu vai ganhar mais popularidade, tanto pelo sucesso dessa operação, que eu não acho que deveria dar popularidade do Netanyahu, mas obviamente ele investindo nessa linha, essa linha produzir libertação de reféns, ok, então ele vai ganhar mais popularidade. Mas da retirada do Gantz, que vai acontecer é que Gantz vai enfraquecer, uma parte do suporte que o Gantz ganhou no início da guerra vai para a esquerda, ok? E uma parte que o Gantz ganhou no início da guerra de popularidade vai aumentar a força do Netanyahu e da direita. Porque a admiração pela coragem do Gantz de entrar no esforço vai ser distribuída só entre a direita. Então é interessante, eu acho que nas próximas pesquisas a gente vai ver o Netanyahu ficando mais e mais forte e o Gantz ficando irrelevante. Tomara, porque ele merece ficar irrelevante. Israel não precisa nesse momento de gente fraca que nem ele. Israel está em guerra. Gente fraca está tudo bem em época de paz, em época de tranquilidade. Também não sou muito fã de gente fraca nesses momentos, mas está ok. Mas em épocas de guerra, Israel precisa de gente corajosa para enfrentar os problemas e para poder realmente vencer. Como eu falei, estamos em frente a um grande, grande desafio no norte e sobre isso eu vou comentar provavelmente no próximo podcast. Até o próximo.